dito e redito por não tito, e é difícil dizer que foi bonito. É inútil cantar o que perdi. Tá aí nosso mais que perfeito está desfeito, e o que me parecia tão direito caiu desse jeito sem perdão. Então disfarçar minha dor eu não consigo dizer. Somos sempre bons amigos, é muita mentira para mim. Enfim, hoje na solidão ainda custo a entender como o amor foi tão injusto para quem só lhe foi dedicação. Difícil dizer que foi bonito, é inútil cantar o que perdi. Tá aí nosso mais que perfeito está desfeito, e o que me parecia tão direito caiu desse jeito sem perdão. Então disfarçar minha dor eu não consigo dizer. Somos sempre bons amigos, é muita mentira para mim. Enfim, hoje na solidão ainda custo a entender como o amor foi tão injusto para quem só lhe foi dedicação.